ciência e hábitos, uma relação paradoxal, epístola escrita por Arthur Meucci aos filósofos da ciência no evento da ANPOF 2010, Manaus, 6 de outubro de 2010. Irmãos de filosofia, saudações. Por causa de compromissos assumidos no começo do ano com a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Amazonas, não pude comparecer pessoalmente ao ilustre evento da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Apesar das inúmeras tentativas de remarcar meu compromisso, não consegui. Estou aqui defendendo o papel da filosofia no mundo corporativo, batalha quixotesca, admito, e lançando oficialmente o livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, publicado pela editora Vozes, que escrevi em coautoria com Clóvis de Barros Filho. No momento estou no salão de eventos do Hotel Tropical, em Manaus, e escrevendo essa epístola aos irmãos que se encontram na sala do Pentágono no Hotel Majestic de Águas de Lindóia. Agradeço a todos pela presença, em especial à pessoa que está lendo este texto e ao meu orientador, Pablo Mariconda, que me apoiou neste trabalho. O tema que estou disposto a analisar é a relação que filósofos e sociólogos fazem entre hábitos e ciência. Mais precisamente, a perspectiva de um saber prático incorporado que dispensa análise racional dos procedimentos científicos. Para tais pensadores, a ciência é uma técnica, como a arte, por exemplo, onde sua prática e aperfeiçoamento se dá através do costume e da experiência. Avançamos no conhecimento através de nossa prática habitual de olhar e agir sobre o mundo. De outro lado, cartesianos e kantianos ortodoxos fazem uma crítica muito importante a essa concepção de ciência. Se um mundo comum acadêmico define o conhecimento científico pela perspectiva da racionalidade, pelos métodos lógicos, refletidos e contrário ao impensado e ao dogmático, como então podemos aceitar que o cientista faça a ciência de forma mecânica, conduzido por uma série de ações feitas de forma habitual e refletida? Não seria um paradoxo aceitar tal relação? Apesar de parecer uma pergunta original, ela não é. De criativo mesmo, sua forma como expõe e conduz os diversos diálogos. Defendo primeiramente que essa discussão é muito antiga na filosofia. Ela foi muito importante na história da ciência, como veremos, mas foi esquecida por uma postura estruturalista extremamente reducionista dominante em nosso campo. Em nossa literatura corrente sobre a teoria do conhecimento, muito se avançou nas discussões referentes às revoluções científicas, constituições de paradigmas e programas de pesquisa. Questões sobre a natureza do enunciado científico, lógica, cortejo ao pensamento dos autores clássicos e assuntos afins. A importância dada a esses temas pelos dominantes no campo filosófico muitas vezes inibiu outras reflexões sobre questões referentes à prática científica e sua relação com a produção do saber. Uma dessas lacunas se refere aos processos pessoais na produção e aquisição do conhecimento. São, quando muito, breves comentários ou notas de rodapé. Via de regra, nos departamentos de filosofia, a produção legítima de conhecimento está inserida na análise estruturalista de pensadores canonizados. Uma pletora de dissertações, teses e artigos tem como principal objetivo o estudo de um texto de Platão, Aristóteles, Hume, Kant, Popper, entre outros inúmeros pensadores. Os pesquisadores dizem-se fiéis aos filósofos, restritos ao texto e não contaminados pela discussão que os pares contemporâneos faziam de suas obras. Ao contrário disso, proponho nesta epístola fazer um tipo de genealogia que é, ao mesmo tempo, histórica e conceitual. Realizo essa reflexão sobre o conceito de hábito científico utilizando de teóricos consagrados que utilizei em minha dissertação de mestrado, a saber, Aristóteles, Descartes, Hume e Kant. Bourdieu, desta vez, não entra. Pensadores que cortejaram esta questão em suas teorias sobre as ciências, deixando claro seus diálogos com os antecessores, com exceção, é claro, de Bourdieu, que não consta nesse manuscrito. Para propor uma reflexão dessa natureza, foi preciso abandonar algumas regras do estruturalismo dominante do campo filosófico. Entre elas, a leitura estrutural do texto ensinado pela maioria dos catedráticos na graduação em filosofia. Nessa perspectiva, que visa familiarizar o estudante com as regras fidedignas de pensamento do autor, somos ensinados a empregar esse método independente do texto utilizado. Tal interpretação não deve levar em consideração o contexto em que foi escrito, para quem foi escrito e com quem o autor dialoga. Posição que considero fetichista, endossando a opinião de Pierre Bourdieu sobre o assunto. Cito seu trecho dos livros Os Usos Sociais da Ciência, escrito em 1997. Abro aspas. De um lado, aqueles que sustentam que para ler e compreender a literatura ou a filosofia é suficiente ler os textos. Para os defensores desse fetichismo do texto autônomo, que floresceu na França com a semiologia e que refloresce hoje com todo mundo com o que se chama pós-modernismo, o texto é o alfa e o ômega, e nada mais há para ser conhecido. Quer se trate de compreender um texto filosófico, um texto jurídico ou um poema, pois a letra do texto é o próprio texto e nada mais. Fecho aspas. No decorrer dessa reflexão, mostraremos como o tema do provável paradoxo entre hábitos e ciência questiona o dogmatismo estruturalista. Proponho uma reflexão em duas partes. Na primeira, vou expor a defesa conceitual do hábito científico. Na segunda parte, vou salientar os prováveis paradoxos dessa relação. Parte 1. O hábito científico. Aristóteles é o pensador clássico de referência que propôs uma íntima relação entre hábitos e ciência. Quando ele critica a filosofia idealista de seu mestre Platão e postula que o conhecimento provém da realidade sensível por meio do processo de indução, ele retira o caráter suprassensível, entre aspas, da teoria do conhecimento platônica. Como consequência, ele teve de reformular sua teoria moral e dos processos de conhecimento científico do mundo. Se no Menon de Platão o conhecimento da geometria e das virtudes provém de uma possível constatação racional de algo que nos é inato, proveniente da reminiscência do mundo das ideias, para Aristóteles, tanto a ética quanto a ciência são fundadas em práticas que buscam a verdade no mundo em que vivemos. O conceito de hábitos, em grego exis, que significa posse, é, ao mesmo tempo, um alicerce teórico utilizado pelo Stagirita e uma resposta a seus pares da época. Sua posição sobre a formação das virtudes do conhecimento científico no homem provém da negação da aquisição de ideias intelectuais, da falsa importância da reflexão racional, e faz defesa da posse, em latim, habitus, de práticas morais e científicas que constituem um padrão de agir. Um padrão incorporado pela prática moral e de estudo imposto desde a infância. Ser um cientista é possuir uma técnica, um hábito de encontrar a verdade. Como explica Giovanni Reale em seu livro sobre História da Filosofia, volume 1, esse tipo de virtude se adquire com a repetição de uma série de atos sucessivos, ou seja, com um hábito. Assim, as virtudes tornam-se como que hábitos estudados, o modo de ser que nós mesmos construímos segundo um modo indicado. Fecho aspas. Mas então como surge a exis para Aristóteles? Sendo a ciência conceituada como entre aspas, demonstrações que nos levam ao conhecimento necessário, vide segundo os analíticos. Para assim trabalhar com tais demonstrações, é necessário possuir uma capacidade ex própria ao objeto de estudo. Este ponto é importante, pois está na base das críticas de Descartes a Aristóteles. Isso se deve ao fato de cada tipo de objeto estudado necessitar de procedimentos teóricos e conduções de silogismos demonstrativos específicos. Como esclarece o estagirista, abro aspas, pois para cada coisa distinta há princípios instintos, como, por exemplo, para os números e superfícies, fecho aspas, vide De Anima. Alguns mil anos depois de Aristóteles, o filósofo escocês David Hume, em suas Investigações sobre o Entendimento Humano, editado pela Abril Cultural em Os Pensadores, enfatiza que o próprio processo de entender os fenômenos do mundo passa por um processo de hábito mental. Hume não enfatiza a prática científica de conhecer o mundo, mas as percepções singulares de cada sujeito frente ao conhecimento. Ele critica a teoria da causalidade, onde o ser humano, ao ver fenômenos se repetindo, estabelece uma relação necessária de causa e efeito, que seria a base das verdades científicas. Para Hume, o que ocorre nos processos de entendimento humano é simplesmente um efeito habitual de associar uma coisa a outra, e não a descoberta de relações causais. Este hábito, para ele, é inato e não adquirido. Faz parte da natureza humana e nos possibilita conhecer o mundo de forma limitada. Hipóteses tomam o lugar das certezas. Hábitos substituem leis. Parte 2. Um possível paradoxo. Filósofos como René Descartes não enxergavam as teorias aristotélicas sobre o conhecimento com bons olhos. A denominada filosofia moderna, entre aspas, em seus primórdios, posicionava-se inicialmente na negação das filosofias dominantes de seu tempo, em especial o aristotelismo escolástico, ou dito tomista. Os filósofos modernos, em sua grande parte, concebem a ciência como a busca racional pela verdade. Pensa em concepções racionais da prática científica, refletidas passo a passo na busca pelas verdadeiras leis do mundo. Descartes, em sua Revolução, toma como ponto de partida as reflexões iniciais nas regras para a direção do espírito, em especial o capítulo 1, que trata diretamente da questão do hábitos. Este capítulo fundamental o início de sua filosofia, né, com um ataque direto ao pensamento aristotélico. Nele encontramos duas mensagens centrais: crítica à concepção de hábito científico e a defesa da unidade do conhecimento. Para Descartes, as aproximações entre artesãos e cientistas feitas pelos aristotélicos são impróprias, pois os primeiros fazem trabalhos braçais, não usam o pensamento. Já os cientistas operam um trabalho racional na busca pela verdade certa e indubitável. Se o conhecimento verdadeiro não pode partir de premissas, de costumes, de visões de mundo impostas sem análise, como pode então o cientista refletir sobre suas ações se busca hábitos e crenças que, por definição, são incorporados e dispensam reflexão? Se os hábitos não fossem questionados, para Descartes, viveríamos sob a égide da tradição aristotélico-tomista, aceitando as verdades e práticas impostas pelas autoridades de cunho religiosas. Alguns séculos depois, Immanuel Kant, também com a postura crítica, se preocupa em refutar o papel do hábito em Hume. Para ele, Hume, ao limitar tudo ao simples hábito, coloca em xeque a razão humana frente ao conhecimento. Na Crítica da Razão Pura, o filósofo operou uma revolução copernicana do conhecimento que restituiu a racionalidade humana. Kant nos chama a atenção para o fato de que, no conhecimento, seus antecessores se esforçavam para alcançar a verdade sobre um mundo possível de ser conhecido em si mesmo. Com a teoria de Kant, são os objetos que se ajustam ao homem que conhece segundo as determinadas estruturas a priori do entendimento. O conhecimento é uma apropriação subjetiva que estrutura o mundo com categorias como tempo e espaço, que não fazem parte da natureza e sim do homem. Logo, o conhecimento não pode ser um simples hábito de associar coisas. O conhecimento adquirido pelos homens impõe a priori, como a causalidade, por exemplo, para poder constituir os fenômenos de um mundo que ele não pode conhecer nele mesmo. O hábitus será deslocado na teoria do conhecimento para a antropologia e para a crítica do juízo. Afinal, para ele, uma coisa são os hábitos do senso comum, que utilizamos para explicar algo sem preocupação com a verdade, como o sol que nasce toda manhã, por exemplo. Outra coisa é o conhecimento científico fundamentado em juízos sintéticos a priori, conhecimentos de naturezas distintas. Não quero aqui dar uma resposta definitiva aos paradoxos colocados pelos autores. Acredito que boa parte desses paradoxos levantados esbarram nas diferentes concepções de ciências de cada um. Se pensarmos a ciência como os modernos, algo extremamente racional, posição ingênua nos dias de hoje, tal racionalidade científica certamente entraria em conflito com hábitos. Porém, me pergunto, precisamos pensar a ciência de forma puramente racional? Esta é a questão que nos coloco. Esta é a questão que eu peço aos nossos amigos e companheiros, irmãos em filosofia, que debatam nesses últimos minutos do encontro até o próximo trabalho. Né? Em que medida hábitos e ciência se constituem como um paradoxo? Para os que queiram conversar comigo sobre o assunto, disponibilizo o meu e-mail arthur@meute.com.br. Bem como o meu site www.meute.com.br. Lembrando que Meute tem dois Cs. Agradeço pela participação e atenção de todos os ouvintes e desejo aos próximos apresentadores de trabalhos boa sorte. Obrigado e um ótimo fim de semana.